Zero decimal 3, bom voo. Bom voo, 03, obrigado, bom dia, Bilo. Bom. Track, solo 343, já está se livrando, atento ao menino que está alinhando na cabeceira. 5220, pouso autorizado, pista 190, entre 090 graus, 129. Pouso autorizado para o trip 5220, muito obrigado. Menina Vimeral, posso 9360 pela esquerda? Provavelmente é o último. Pode interceptar na final da hora 7. Tomador, guardião da luz. Controle? É o guardião 02, conforme as instruções da torre, estando através de Itapuã, direção ao Axé. Em patrulhamento, acionado 0102. Está na sua escuta permanente. Tente, guardião 02. Para patrulhamento, reporte para regresso. Vamos para regresso, 02. Guardião 03, frequência livre. Juliette, assenta possível, estreia de turbulência da Terra que passa sobre a 1-7, quando pronto em livre decolagem. Vento 1 centena, 3 metros. Pronto para o ataque. Salvo, 4207, confirmando somente PV? 1-1-2. Oscar, Zulu, atento aos humanos que ingressou agora no pátio 4. Chame na Oscar para ingresso. Em direita, Pantera, 086, 4207. 219, obrigado. November Alpha, pouso autorizado, pista 17. Vento 120 graus, 149. Livrou na sua escuta, solo. 220 Alfa, Kilo, Pátio 3, autorizado. Alfa, Kilo, Pátio 3, obrigado. 395, prossiga. Copia. Guarulhos 340, Pero East 50, Pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 119, decimal 8 e o transponder 5063, então 3896. Mandou passando o Vitor de Juliette, decolou na cidade. Vitor Índia Juliette, mantendo as condições visuais. No meio pé, corredor Axé, tenta tráfego de helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés no mesmo corredor. Meio pés Axé, Vitor Índia Juliette, Vitor Índia Tosca Zulu. Mantenha a posição, Tosca Zulu, mantenha a posição. Vitorino Juliette, tá na escuta da torre ainda? Vitorino Juliette, prossegue Cairu, confirma. Segue 2.500 Cairuda. Ok, estou direto de Cairuda presente e o Vitor Índia Juliette. Eu vou contar a mensagem. Proa de Cairu. Autorizou 025? Autorizado. Zulu, sem sobrevoar a aeronave que acabou de pousar, tem livre decolagem, pista 97. Vento 1, centena, 3 nós. Sério, sem sobrevoar a aeronave que está taxando na pista. Afirmativo ainda na Vemeral. Se o solo fosse 48, eu posso livrar a pista. Decolado 49, transfere 199.8, meu voo. 199.8, azul 4207, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, passa no 300, peço. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 360, saída da Delta. 360, perfuda da ELA, azul 4207. Tem Oscar Zulu, decolado 49, transfere 199.8, bom voo. 198, tá entrando. Bom dia, Papa Romeu, Papa Tango, até o Oscar Zulu. Oscar Zulu, bom dia. Tem identificação, desça 4 mil pés, chegada a mão. Ajuste 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, está listado. Intenções é um sobrevoo. Estava de 2 mil pés sobre a Fonte Nova. Senhor. Ok, o senhor quer fazer um sobrevoo sobre a Fonte Nova? Confirme. Positivo, vamos fazer um serviço de aerofotografia sobre a Fonte Nova. Necessito até 2 mil pés de altitude. Eu vou começar do solo até 2 mil. O senhor vê o melhor horário que for possível para não interferir no tráfego. Ok. O senhor decolou agora de Salvador, confere? Decolei agora, senhor. Prossegue direto para o setor da Presente, o hotel Oscar Zulu. Conta inicialmente 1000 pés. Quando o senhor chegar na vertical, o senhor me informa para eu verificar qual é a posição exata para a gente verificar se dá para subir 2 mil, ok? Ok, tá, já vai, então já vou pro ar direto lá. Bora pro ar. Identificação dessa 2 mil pés, chegada a Mari da Presente Proa de Itap, ajuste padrão. 2 mil, acabou de ser informado, quando você acionar a identificação que você está falando comigo, muito grato. Dia de identificação, desse é o 050, vigilância chegada à maré. Está seguindo o tráfego Embraer 190, proporção 12 horas 8 milhas e meia. É 22309, se tiver condição da presente, 6740. Identificação de 06120. Vigilância, chegada à maré. Mantenha a proa de Judas, reduza 2509, é o número 5 para pouso F5728. Guardião 02, chame torre, 186, bom pouso. 186, 102, para o regresso. Inicialmente tem o farol de Itapuã, aguardando o final para o pátio do Gra, é? Inicialmente o farol de Itapuã, aguardando o final para o pátio do Gra, pátio 102. Que ela vai lidar quando o senhor estiver na rotatória, você vai entrar em contato com a torre e aí ela vai te dar instruções para ingresso no circuito de tráfego, ok? Realmente não tem comandante, estou com 5 tráfegos de instrumento aproximando com muito performance muito maior que a sua, ok? Em Motel Zulu, boa tarde, essa é a identificação. Desce a 4 mil pés de chegada a mar. Ajuste 1013. Uhum. Motel Oscar Zulu, não recebo só altimetrias. Pode checar seu modo Charlie? Eu não recebo altimetrias. Pode checar seu modo Charlie, por gentileza? Hotel Oscar Zulu, eu não recebo a altimetria da sua aeronave. Cheque seu modo Charlie. Reporte na vertical da Fonte Nova para subida, Hotel Oscar Zulu. Azul 4207, chame Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 1-3325, Azul 4207, bom dia, até a próxima. Para o controle. Zulu, Alfa, Sierra, confirme. Zulu, X, Sierra. Sua posição, por gentileza, em relação ao VOR Salvador. Muito obrigado. Nível de voo. Ok, mantenha a minha escuta, reporte a 50 milhas, 50 milhas de Salvador. Táxi Juliette Alfa, com espera 18,6, 1013, uma boa viagem. Juliette Alfa, com espera Salvador. Com 4060, proa de Duna, desce 2000, autorizado IALS X-Way, ajuste padrão, reporte estabilizado, localizador. Chegou na proa de Duna, então, de 4060, reportará estabilizado, localizador. Hotel Oscar Zulu. O 777 segue aeronave da TAM, Juliette Alfa, ponte espera 18,6, 1013, um bom ver. Juliette Alfa, ponte não, mantenha a chegada, a velocidade está que segue o comandante, você vai seguir com o número 2, o Lima Hotel Zulu. Ah, perfeito, graças. Zulu Eco Sierra, reporte 40 milhas, 40 milhas fora, Zulu Eco Sierra. Aí a critério do comandante, ó. Qual nível de voo que o senhor está no momento? É a critério do comandante, o senhor ainda está fora da terminal. A 40 milhas, o senhor me reporta me informando a altitude que o senhor está, ok? A frequência está livre, inclusive, para coordenação nesse setor, Zulu XR. Hotel Oscar Zulu, copia o controle. Vá e sobe e mantém 2000. Eu lhe dou um minuto nesse setor, até o Oscar Zulu. Mantenha 2000 nesse setor, um minuto, após desce 1000, até o Oscar Zulu. Lima Hotel Zulu. Prossiga. Lima Hotel Zulu. Setor radar para sequenciamento, curva direita. Proa 165. Vai interceptar o pulso localizador nessa proa, reporte estabilizado. Descendo a 3 mil pés agora. Lima Hotel Zulu. 165. Vai, reporte estabilizado. Lima Hotel Zulu. Gente. Três uma vena linda, cola pistão no zero, vento uma centena no quatro horas. Sente no 777, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 777. É 740. Escuta, né? 740. Setor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite ao curso localizador. Nessa proa, desça 4.000 pés, 1.013. 010, limite ao curso, descendo para 5.000 metros, 740. Sétimo meu, mantém escuta, o ajuste no 013. Para o curso localizador, mantenha a proa 065. Proa 065, descendo 2.000 pés, está autorizada a final do IRS X-Ray. Positivo, mantém a proa 065 para o localizador, autorizado, vai reportar na final. Salvador, Romeo Charlie, ingressando Interlagos. Papapapá, Romeu Charlie, é porta visual campo. Porta na visual campo, Romeu Charlie. 198. 09. 170, Fernando. Web 6740, reduz para 190 nós. 190 abaixo, 6740. Web 5728, reduzindo para 220 nós. Juliette, descida para altitude de tráfego, livre frequência para coordenação, bom voo. Rodou, cordial 02. O Lima Hotel Zulu, retornar para sequenciamento, curva à direita para o 145, para o 145, limite 2 minutos. 145 por 2 minutos, Lima Hotel Zulu. Web 6740, reduz para 190 nós. 6740, copia o controle. É 740, 1909. 190 nós. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle. Guardião, bom dia, retornou o patrulhamento. Ah, nesse momento, cruzando o Itapuã. Tá no axé, na sua escuta, acionado 01902. Sente o Guardião 02, descondições visuais, 500 pés no litoral. 500 pés no litoral, condições visuais na sua escuta. Papatango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, aguarde um instante. Lima Hotel Zulu, Está presente reassume na proa de Duna, rima Hotel Zulu. Proa de Duna, Zulu. Tá, interessado, todos lá no centro, possível, positivo. Vai passar o curso do lote, é 6740. Ué, 6740, curva direita na proa 080, proa 080, 6740. 080, tá ali presente, tá? O azul 4060, reforço estabilizado. Vai reportar estabilizado, 4060. O hotel Oscar Zulu já se encontra a mil pés? Hotel Oscar Zulu, 500 pés sobre voo no CAB, atente a tráfego mantenendo do litoral a 500 pés. Distrito faz suponzeiro. O F5728, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. 015, limite 3 minutos. Proa 015, limitado 3 minutos, mantendo 6.000. 5728. Estabilizou, do 4060. O F6740, na proa de Duna, reassume na proa de Duna, está livre LS6740. Livre LS6740. Bom, 6740, reduzindo para aproximação, descendo para 3 mil pés, 6740, QNH 1013. Visual com campo. O TRIP 5240, aguarde um instante, desce ao nível TRIP 5240, descente level 070, Mario Arrival. 070, Mario Arrival. Controle, bom dia, Santo de Vila, Marcelo, decorte. QNH 1013. Tá 3191, decolou, não sei se foi. Estabilizou. Tá 3191, sobe o nível de voo 380, saída da Eoleda. Eoleda 380, 3191. Coordenação controle 198 e a torre 186. Vai decolar da pista 97 em coordenação com a torre. Quantos a bordo? Mais 18. Autorizado 500 pés, sobrevoo, posto 3, está decolando da pista 97, o Max 7-1-6. Zero 1-1-5-18-6, com... chame a torre, 18-6, também está aqui decolado, o Max 7-1-6. 0-1-1-5. Alfa Vitor Gilete, pronto para a cópia. Satori, intenção é o pouso na 1-0. Sim, escolhe o seu horário. Louco de cruzar o localizador. Positivo 5728, descida para 3 mil pés, QNH 1-0-1-6. Vai livrar 6 mil para 3 mil pés, 5728. Estabilização em LS, objeto 6740. Controle estabilizado, Hotel Zulu. Puxa, Hotel Zulu, prossiga. Está estabilizado, Lima, Hotel Zulu, positivo, torre 118-6. Vento bem, venha. Web 5728, está presente, reassume navegação na proa de Duna, 5728. 5728, interceptando o localizador para Duna. Web 6740, reporte estabilizado, 6740. Positivo. Plano instrumento cancelado, 07. Curva esquerda e reporte na final da 97. Tem condições de fazer uma base curta? Positivo. Satoria Lima, Hotel Tango. Hotel Lima Tango. Salvador. Bom dia, EBGET 6740, está 5 milhas de estrada. A 6740, reporte no externo, baixado e travado. Vai reportar. A linha ainda cola sem parada, mas que já chegou. Gente, agilizando a linha de cola, pistão na SEC, então você tem aqui jornal. A linha ainda cola da SEC. Tá 1-0, Romeu Charlie. 3-0 pela direita, reporte ingressando na 200, Romeu Charlie. 360 pela direita, reportar ingressando no vento, Robert Chávez. Azul 4060 no solo 08, libera a direita, chamando 21 décima hora. Virando à direita, 29 azul 4060. Turn left, head 025. Your limit is the localized course and send to 4,000 feet. KNH 1013. Left 025. Limit is the localized course. Reach KNH dash. 35240190 knots. Confirm speed. In this head, maintain your speed 1900 knots. This is 1900. Controle muito. Muito boa tarde, é o papapá, Mike Jet Romeu. O Web 6740, confirme estabilizado. 4060, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4060. Tá, dando certo, ele mostra azul. Alfa, Vitor Juliette, livre acionamento, chame para o táxi. Papatango, Hotel Oscar Zulu, prossiga. Já está no Pico Sul, vai para Pouso Salvador, senhor. 500 pés, Hotel Oscar Zulu. 500 pés, vai para Pouso, mais fácil. Gente, Hotel Oscar Zulu prossegue para o litoral e reporta em Pituaçu. Já estou próximo ao litoral e já passei Pituaçu, senhor. Cliente, da linha do litoral, o Hotel Oscar Zulu, prossegue para a linha do litoral. Vindo para a linha do litoral, tem outro Zulu. Controle, papapá, Mike Jet Romeo. Decolado da 97, vai comprando o farol de Itapuã. Gente, papapá, Mike Juliet Romeo, 500 pés, estou no farol de Itapuã. Mantém a linha do litoral, o Mike Juliet Romeo. Vai manter a linha do litoral, aguardando autorização para sobrevoo no posto 3 da Avenida Paralela, condicionada ao tráfego, senhor. Positivo, aguarde. Informação de tráfego, temos um tráfego na posição de 1 hora no sentido oposto, 3 milhas, mantendo 500 pés. É um Bravo 06. Afirmativa do Bravo 06 para Mike Jet Romeo. Opa, Batangó, Hotel Oscar Zulu, temos um tráfego na posição de 11 horas, 3 milhas no rumo oposto, mantendo 500 pés, é um Robson 44. O 35240, reassume navegação na proa de Dona, reduzindo para 35240. Resume navigation, fly head Dona position. Papatango Hotel Lima Tango Torre 118.6. 35240, control. Roger, receive your information, Duna, fly Duna now. Roger. And clear down until 2000. O TAN 31191, o TAN 31191, Recife 1251, secundário 3325. 351325. Clear the stand to the flight 5240. 35240, descend 2000 feet, clear final ILS X-ray report established. Ok, 2000 report established, ILS. Web 5728, torre 118.6. 2.6. Controle, o Hotel Oscar Zulu está através do farol de Itapuã, na visual com Night Fidel de Romeu. Positivo, chama a torre 118.6, Hotel Oscar Zulu. 118.6, chamará. O Max Jet Romeo está na vertical do farol de Itapuã, senhora, aguardando autorização para ingresso para sobrevoo no posto 3 da Vila Paralela. Gente, aguarde um instante, Max Juliette Romeo. Romeo, na vertical do farol de Itapuã, aguarde instruções. Ah, não, já está no través de Itapuã, está aguardando instruções do Hotel Oscar Zulu. Objeto 5728, aguarde pista livre, é um tráfego à sua esquerda na posição de 11 horas, não vai interferir com a sua aproximação. O vento é uma centena com 12 nós. 5728. Ah, controle. 40 no solo 3, chamando do Zona 19. Do 1500, confirme. Nós pouso autorizado. Autorizado pousar,